fé. Olha, WC no beat. W, cabelinho na voz. PK, Orochi, Ariel. Yo, muito calma, tipo um furacão, yeah. Ela pegou minha visão, yeah. De batom vermelho e salto alto, bebendo com cigarro na mão, yeah. Com a maldade do mundo no olhar, hoje eu só quero te alcoolizar. Te dizer palavras excitantes, sem que rapidinho tu vai se libertar. E ela pergunta por que eu sou assim, tranquilão tipo a onda do Lin. Percebendo que ela tava afim, rebolando essa bunda pra mim. Essa bunda me deu checkmate, mais gostosa do que chocolate. Poderosa e preta tipo a Isa, porra, será que essa bunda é de verdade? Yeah. Whisky blunt, é o rap, é o funk, o dólar sujo. Um diamante, um desastrado, um elegante, um pervertido, um traficante. Um cara humilde, um arrogante, inofensivo, extravagante. Ou só mais um alcoolizado atrás de um balde de cerveja. Essa noite posso ser eu mesma, mas também posso ser tudo que você quiser que eu seja. Ela joga na cara e me estica, saciando minha tare na brisa. Ela senta na party e convida as amigas safadas. WC no comando da putaria, lançando mais uma para todas as mulheres. Não adianta ficar de neurose nessa noite linda, porque sei que você quer um pouco da minha brisa. Sei que você gosta muito desse clima, desse jeito louco e da minha pegada. Gata, só não posso te levar pra casa. Isso não te impede de ficar comigo. Vai ser perdão. Independentemente do seu belo visual, au, au, au, au. Não é quesito seu corpo bonito e escultural, au, au. Sem separar o que é sentimento, que não passa de atração carnal. Com você sei que é só sexo casual. Eu já não me importo se é louro, moreno, se é japonesa de franja. Raridade na resenha, põe brasa na lenha, as piranha se assanha. Nossa alcateia é festeira e se eleva a ladeira, nós vamos adiante. Separa as interesseiras das que interessa, das interessantes. Dá sorte grande na vida. Se ela engravidar do cabelinho do PK, o Orochi tira a aposentadoria. O que ela quer? Dá sorte grande na vida. Se ela engravidar do raridade do PK, o Orochi tira a aposentadoria. Independentemente do seu belo visual, au, au, au, au. Não é que esse do seu corpo bonito e escultural, au, au. Sem separar o que é sentimento, que não passa de atração carnal. Então cala pra botar esse cabelo. Sei que você quer um pouco da minha vida. Você gosta muito desse clima, desse jeito louco e da minha pegada. Gata, só não posso te levar pra casa. Isso não te impede de ficar comigo. Vai ser perda de tempo, não aproveitar. Vivo no meu mundo, mas vivo perdido. Talvez amanhã eu não possa te encontrar. Nós andamos diferente, ela percebe como a gente fala diferente. Somos diferentes, é por isso que ela quer tá perto de nós. É diferente como o nosso bonde faz a diferença. Ela olha diferente, eu percebo como a gente não é bem-vindo aqui. Yeah, desse jeito tu me deixa louco, meu tempo é porque então vem pra cá. Me pedindo aquilo que tinha sido, eu te